E de facto é desolador ver um concelho em que a área florestal está toda completamente ardida e depois, como ainda está tudo em pé, parece assim uma paisagem lunar ou qualquer coisa assim. Portanto, de facto, eu até conhecia razoavelmente bem este concelho porque há 25 anos fiz um inventário florestal daqui com os meus alunos para o primeiro PDM. E portanto, e nessa altura andámos aí pelo concelho todo, portanto conhecíamos bem como é que o concelho era. E depois uma pessoa chegar cá agora e vê-lo assim, de facto. Mas visto é mesmo desolador. Foi um ano catastrófico e isso a mim é que me preocupa um bocado.